Thank you. Estrela de ouro a brilhar com

ainda da floresta. Viva Jesus Cristo Redentor. Viva o patriarca São José. Viva! Viva todos os seres divinos. Viva o nosso mestre império. Viva toda a humanidade. Viva! Viva o santo cruzeiro. Viva! Viva o dono binário. Viva! Viva a força das estrelas. Viva! Viva! Viva!